Como é que é o Boas-Vindas do Passageiros Frios mesmo? Ah, você manda eu fazer alguma coisa, me manda merda porque tá começando o Máquina do Tempo Fusion. Então tá bom. Máquina do Tempo Fusion! Toc-toc, vai a merda porque tá começando o Máquina do Tempo Fusion. Agora eu não posso porque eu tô dentro do DeLorean. É isso aí, passageiros. Está começando mais um Máquina do Tempo Fusion. De maneira agora tão educada, tão formal, tão... Porra. E estamos começando mais uma semana de recados, feedbacks, lista infinita, uma lista infinita dançante aqui. Mais uma e uma notícia revigorante, eu diria. Revigorante? Quer começar pela notícia, meu filho? Não, a gente vai começar por um jeito que a gente começa sempre, e-mails e recados. Leandro, antes de partir para os e-mails e feedbacks da galera sobre o programa 150, o que é rock'n'roll pra você, temos dois recados importantes aqui pra gente começar essa sessão, hein? Isso aí, galera. Pra começar, o lançamento do nosso parceiro As Baratas. Cara, não, para tudo, porque não é só um lançamento, é o lançamento daquela que pra mim é a melhor camiseta que as baratas já lançaram até agora. Eu tô bolado, sério, tô muito bolado com a estampa da CBGB, hey! Puta que pariu, camiseta foda! Homenageando a cenário punk, Ramones, o templo do punk rock, o grande CBGBs, que a gente já fez um programa sobre isso, cara. Camiseta... Zumbis! Zumbis! Tá tudo lá, cara. Você que é roqueiro, você que é punk, você que é nerd, tu vai se amarrar nessa camiseta do CBGB, hey! Fantástica, só nas baratas. Dá uma olhada aqui no post, vai ter uma imagem aqui, vai ter um puta banner com essa estampa pra você ver. E é claro, o link lá pras baratas pra você ver, cara. Linda, linda, linda. Na boa, é a minha preferida das baratas até agora. Cara, essa camiseta realmente ficou muito maneiro. Tem a arte do Chico Félix, que a gente vai botar também o links pro Tumblr dele. O links do Félix. Aí no Tumblr dele. No Tumblix. Pra você acessar e dar uma olhada nesse estilinho retrô dele aí, meu irmão. É a camisa que As Baratas está lançando em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Olha aí, o mesmo motivo do nosso programa 150, do qual a gente tá falando aqui hoje. Isso, então, aí, galera, é pra você comprar essa camisa e vestir no dia 13 de julho com orgulho. Bater no peito assim, caralho, eu sou fã do CBGB. E você já encontra essa camiseta lá no site das baratas, óbvio, né? Sim, sim. Galera, vamos emendar um recado no outro Octoy. Vamos emendar porque tem a ver. Vamos emendar porque essa camiseta vai estar à venda presencialmente na Comic Con no Anime Friends. É, galera, e não é só as baratas que vai estar lá mostrando a camiseta CBGB Rei lá no Anime Friends e também no Brasil Comic Con, que acontece dentro do Anime Friends, dentro do evento, mas nós também estaremos lá, Leandro Bugol. What the hell is that? Hein? Não me venha com essa não, porque tu tá sabendo, porra. É isso mesmo, galera, os dois malucos vão invadir o Anime Friends, não sei como convidar a gente e o que que a gente vai fazer direto lá, mas a gente vai palestrar aqui, tá? Exatamente, galera. Olha, o Brasil Comic Con, que acontece dentro do Anime Friends, aliás, acontece uma porrada de evento dentro do Anime Friends. Acontece a Jedi Con, acontece a Conecon, acontece a RPG, acontece a Asia Fest, acontece a SP Game Show, tudo isso acontece lá. E a gente vai estar dentro da Brasil Comic Con, que acontece nos dias 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 de julho, lá no Campo de Marte, em São Paulo, na Avenida Santos Dumont. Corra lá, uma porrada de evento e atividades, etc, acontecendo ao mesmo tempo sobre um monte de assuntos de cultura pop. Entre eles, tá lá a gente. Estaremos lá no dia 11 de julho, às 4 da tarde, lá no auditório, pra falar não sei o quê. Uma coisa eu garanto pra vocês, terá rock and roll. Terá rock and roll. A gente tá lá pra representar a parte rock and roll de todo esse universo da cultura pop. Cara, eu tô pensando em dar uma de Renato Russo, sabe? Tô pensando em simplesmente chegar lá, abrir os braços e dizer, me amem. Eu não sei o que falar naquela porra não, cara. Cara, eu vou de tênis verde e óculos pra ficar bem estiloso, assim, sacou? Porque agora eu sou um hipster formador de opinião. Puta que... Eu não formo, né? Eu já sou formado, não formo mais nada. Toma, que pai! isso aí, cara. Tá vendo só porque ele ia começar a mandar minha merda? Não, depois tu se arrepende que tu não falou nada que tu devia. É isso aí, galera. Nós estaremos lá no dia 11 às 4 da tarde. O pessoal das baratas vai ter o seu stand montado durante todo o evento. Então, procure a gente lá no dia 11 e procure as baratas durante todo o Anime Friends, o Brasil Comic Con, seja lá como você quiser chamar aquele negócio. Ele tem muito nome. E compre a CBGB Rei! Vamos pros e-mails aqui, vamos, vamos pros e-mails, abrir com o e-mail do Bruno Ganter. Bruno Ganter, que mandou mais um comentário a respeito do nosso especial do Dia Internacional do Rock, nosso feriado, Leandro. Programa 150, aqui tá. Caraca, 150 programas, como é que deixaram a gente fazer uma merda dessa? Não deixaram. Não deixaram. Não proibiram, né? Ah, muito justo, muito justo. Nesse programa, a gente chamou uma porrada de convidados e também a galera da casa e perguntamos o que é rock and roll pra você e escolhe uma música que traduz esse negócio. E aí o Bruno complementou lá com, nos comentários falando horror. Hoje o episódio ficou animal. Se eu fosse escolher uma música que representa o rock, seria Celso Blues Boys. Puta que pariu. Palmas. Aumenta isso que é rock and roll. Isso aí, cara, clássico que a gente já tocou aqui. Inclusive, vamos lembrar do nosso especial lamentando a morte do grande Celso. O link estará aí no post para você relembrar. Essa música merecia estar no programa para representar todo o fim de festa das festas de play dos anos 80. Fim de festa, isso é para início, rapaz. Isso é para acordar a vizinhança toda. Agora, AC/DC, fede a rock and roll mesmo. São tantos os hinos que fica difícil escolher. Mas um que poderia muito bem entrar, além dos dois citados, era o Rock and Roll and Not Pollution. É tudo isso de ser clássico, cara. Não tem jeito. Porra. De preferência, uma ao vivo para mostrar o quão visceral eles são. Ele botou um link aí. É só acessar lá e dar uma olhada no post. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Fusion 005 do Monsters of Rock, Blues Progressivo e muito mais. Com o comentário do Vitor Hugo Fernandes. Seu Vitor Hugo Fernandes, do Heavycast. Seja bem-vindo. Muito bom o programa, adorei a proposta dele. Com certeza, e com toda a certeza, copiarei futuramente lá no Heavycast. Olha aí, fica à vontade, cara. O conteúdo do Máquina do Tempo Creative Commons. É, muita gente já faz isso, muito maneiro, acho muito legal. Quanto ao Monsters, eu adorei a iniciativa deles, que foi de dividir o festival em duas categorias, metal e hard rock. Mesmo não gostando do Slipknot e detestando o Limp Bizkit, eu iria nesse dia só pelo Hatebreed, que lançou um play de respeito esse ano, e pelo Gojira! Gojira! Muito bom! Porra, eu também adorei esse esquema de dividir os dias, cara. Eles aprenderam com o Rock in Rio, né? É, porra, seguiram, né? Mesma parada, Creative Commons. Exatamente. Creative Commons não fazer merda. Parabéns. Parabéns, você ganhou essa perna longa, pô. E puta que pariu, que dia foda de hard rock estará excepcional, mesmo pra aquele lixo que está de off-tates do Queensryche. Porra, não fala assim, cara. Eu entendo. O disco tá realmente ruim, mas isso é um papo longo que eu vou guardar pro Máquina Principal. Ainda esse ano eu quero falar mais a fundo a respeito desse Queensryche do Geoff Tate. Valeu, cara. Valeu, Vitor. Brigadão mesmo. Valeu, Vitor. Fique à vontade pra usar o estilo aqui e o formatão como você quiser. Adapte, desmonte, remonte e depois mostra pra gente como é que ficou. O que quer que você tenha visto aqui que você tenha gostado lá no Heavycast. Que, aliás, é um podcast que eu ainda tenho que ouvir. Ainda não conheço o Heavycast, cara. Eu também não. Então, Tamo devendo. Vão pagando. Fica a dica. E se você quiser mandar o seu e-mail, recado, sinal de fumaça, telex, código morse, qualquer merda desse tipo, é só mandar o e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Ou comente aí no post em www.maquinadotempo.blog.br, por enquanto. Ou então, não esqueça da nossa fanpage lá no Facebook, em facebook.com/maquinadotempo, o que é mudo. E agora que tá, que novidade, que eu acho que nem você tá sabendo, meu irmão. O YouTube permitiu colocar o nome no nosso canal. Agora é youtube.com/maquedotempo, o que também é mudo. Ah, garoto! Daqui a pouco a gente vai ter que registrar esse domínio. E o Akitok, pra abrir o nosso programa, como é que a gente vai? Pra abrir esse programa, a gente homenageia a camisa CBGB Rei, lançada pelas baratas para o Dia Mundial do Rock, e a gente curte o punk do MC5 com Kick Out the Jams na Máquina do Tempo Fusion. Right now it's time to kick out the jams, motherfucker! E estamos de volta ao TikTok e desta vez quem trouxe o item da lista infinita fui eu, meu irmão. Olha aí, e eu curti, hein? Me remete aos anos 50, 40, algo do tipo, não é isso? Porra, tem várias paradinhas aí, cara. É uma banda chamada La Luz, que vem de Seattle, e ela tem aquele clima de Seattle. Chuvoso. Aquele clima úmido. Mas ela tem um arranjo bem diferente, que remete um pouco aos anos 50 e tal. E eu trouxe pra vocês ouvirem uma música que é do EP novo, novíssimo dele, chamado Dump Face. Lançamento! E primeiro álbum da banda, primeiro EP da banda. Então é uma lista infinita e ao mesmo tempo uma resenha de lançamento. Fala mais dele aí, gostei. Dump Face são só 5 músicas. A que eu trouxe é Sure as Spring, que é uma música muito maneira. Todas têm em torno de 3 minutos, eles têm essa métrica punk. o som não é punk, o som é até bem popzinho, eu diria, né? É, bem melódico, né? Bem melódico, bem pop. Eu gostei. Pra galera que curte um som mais alternativo, eu acho que vai apreciar bastante. Porra, as 5 músicas que eu ouvi, eu curti, mas Sure as Spring, assim como a própria Dump Face, são as minhas preferidas. Uma que tem feito muito sucesso é Call Me in the Day, que é a música que eles estão trabalhando, já até lançaram um clipe, você acha no YouTube, e a gente vai botar o link aí no post. Com certeza, já está anotado o link no post. Então chega de blá blá blá, vamos para La Luz, Sure as Spring, na Máquina do Tempo Fusion. Leandro Bucol, adivinha quem está voltando às origens com trabalho novo? Caraca, mesmo, tá de sacanagem, dedos. É, ressuscitaram de Morrison. Franz Ferdinand, aqui tá aqui. Franz Ferdinand, cara, eles estão de volta, lançaram duas músicas aí na internet. E que som maneiro. Aquilo que a gente tinha falado de ruim do Tonight Franz Ferdinand, esquece. Os caras estão de volta. E estão mandando bem pra caralho. Pô, muito bom, eu gostei muito dos dois sons. Exato, eles lançaram a música Love Illumination e Right Action. As duas do disco Right Truths, Right Words, Right Action, que tá previsto pra sair agora no dia 26 de agosto. Ó, ó, 26 de agosto já tem duas, né, na mão. Na mão já... não, na máquina do tempo. Ah, garoto! Tá lá o link da notícia que a gente escreveu. O link desse post vai estar aqui pra você conferir e ouvir as duas músicas que já estão no YouTube, já, se não me engano, já estão até sendo vendidas no iTunes. Vale muito a pena. Eu curti pra cacete. Isso aqui tem aquele ar do primeiro disco do Franz Ferdinand, sabe? Aquele que chocou a gente, aquele que impulsionou a gente pra esse somzão escocês novo. Porra do caramba. Eu adorei. Tá, e a dica, qual música que você trouxe pra dar introduzida aí pra galera? A música que eu trouxe aqui é uma dessas duas, mas a gente vai tocar daqui a pouquinho. A gente vai tocar depois de encerrar este programa, dando mais uma vez uma última lembrança do recado principal. Galera, dia 11, lá no Anime Friends, no Campo de Marte, estaremos nós lá, junto com as baratas, lançando camiseta nova e falando alguma merda que eu ainda não sei o quê. A gente sabe de duas coisas, vai ser rock e vai ser merda. Estejam lá. Estejam lá e joguem na nossa cara. Enquanto você prepara aí o seu discurso pra falar das besteiras que a gente falou lá, vamos terminando esse programa com Ride Action do Franz Ferdinand na máquina do tempo Fusion. Sometimes wish you were here where the permitting.